desses acordeão. Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntar quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo, mas vamos segurar as emoções. Deixa o povo chovendo interrogações. Só não divulga, foi desde nós pega em off. Deixa ela achar que pode, e o ex dela ainda sofre. Só não divulga, foi deixa o gordinho off. Deixa ela achar que pode, e o ex dela ainda sofre. Olha, tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado. Pois se me perguntar quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo, mas vamos segurar as emoções. Só não divulga, oi, deixa nós pegue em off. Deixa ela achar que pode, e o ex dela ainda sofre. Deixa nós pegue em off. Deixa ela achar que pode.